Yeah, Omei András, 2009, Best Produções, András Mentals. Cada tecla, cada nota, um sentimento que guarda aqui dentro. Sou András novamente, tô fazendo parte do firmamento. Os anos estão passando, o relógio agora anda depressa. Não perco mais meu tempo fazendo o que não presta. O que me resta, prestar atenção no que me diz esse piano. Meio triste, meio calado, mal cuidado e jogado no canto. Os dedos enrugados que ainda tocam suavemente. Ainda me traz respiração que eu preciso pra minha mente. A consequência, o ato mal pensado me traz a tristeza. Quando não acho a nota certa que me veio na cabeça. A incerteza, agora me sinto um ser humano falho. A vontade que eu sinto é de jogar tudo pro alto e começar do zero, compondo uma nova sinfonia. Com doses certas e medidas, com adição de alegria. Sem apatia, sem medo nenhum de não ser aceito. Na liberdade de expressão que ganhei como um direito. No pretérito imperfeito, incapaz de ser sentido. Talvez ele esteja além desses meus pobres sentidos. Mas não desisto, ainda procuro a nota certa. Vou tirar desse piano a minha direção correta. As notas do piano me indicam um caminho. Me mostra a direção pra que eu não fique sozinho. Ainda sinto vontade de entender o infinito, mas por enquanto eu vejo o que mostra o meu destino. As notas do piano me indicam um caminho. Me mostra a direção pra que eu não fique sozinho. Ainda sinto vontade de entender o infinito, mas por enquanto eu vejo o que mostra o meu destino. Cada um tem uma fonte da onde busca inspiração. A minha fonte é o piano que sempre me dá motivação. As teclas mágicas, cada uma com uma particularidade. Todas elas com serventia pras minhas dificuldades. Não é viagem, aprenda depois, critique o pensamento. Para criticar ao seu redor, primeiro entenda aí dentro o que sua alma pede. Será que é o que você canta? Poesia tão vazia, fraca que não se levanta. Não, não quero te dar lição de moral. Apenas peço que me entenda e pare de ser tão banal. Entenda as teclas, as cordas, o canto, as palavras. Você vai achar sentido no que pra você não era nada. Admira que você faz o que faz por causa dos outros. Quem saiba, mude a visão e pare de ser tão tolo. A sonata continua, eu acompanho com meu ouvido. Espero que não jogue minhas palavras ao lixo, ao lixo. E tu parlavi piano, piano. Tu ridevi piano, piano. E tu cantavi piano.